missa do dia, eu hei de ir à tua terra ouvir a missa do dia, que tanto me tem gabado essa tua freguesia, que tanto me tem gabado essa tua freguesia. Abaixa tua serra e alta que eu quero ver São Lourenço. Abaixa tua serra e alta que eu quero ver São Lourenço. Quero ver o meu amor, quero lhe acenar colês. Quero ver o meu amor, quero lhe acenar colês.